de Janeiro. São 3 e 3 é aquele nosso bordão que você tanto gosta. 3 e 3 é o dia do nosso encontro. Como é que foi o seu fim de semana? Espero que você tenha passado bem, aproveitado, curtido as dicas culturais de São Paulo, da sua cidade. E aproveitando, você que está pensando já na sua profissão, naquilo que você quer fazer, está a fim de entrar na nossa Universidade de São Paulo, está em dúvida sobre o que seguir, nós estamos aqui de prontidão até amanhã, viu? Até amanhã, trazendo para você sempre profissionais que atuam no ramo, nas carreiras, que se realizaram em suas carreiras, já que a 9ª edição da Feira de Profissões da USP vai acontecer nos dias 6, 7 e 8 de agosto. Então, essa semana, prepare-se, já coloque aí na sua agenda, programe-se, pois pode ser um grande diferencial na sua vida. Leve família, primos, amigos, e aí é legal para você poder trocar ideias, para saber se realmente é aquela profissão. Às vezes você começa curtindo uma profissão, gosta dela, já ouviu falar, e de repente no meio do caminho aí você pode ver que existem outros caminhos também interessantes. Então vale você conferir, vai ser das 9 às 17 horas. É importante que você faça aí a sua inscrição também. Vai ser no Parque de Ciência e Tecnologia da USP, o Parque Cientec, que fica na Avenida Miguel Stefano, 4200, na Água Funda, ali em frente ao Zoológico. É um parque bem bonito que você deve visitar. Tem muita informação ali para você. 11-5077-6316 é o telefone para você obter mais informações. Aproveite e inscreva-se. Está lá no PRCEU, ou prcel.usp.br/usp-profissões. Hoje, segunda-feira, dia 3 de agosto, e é um dia emblemático, Miriam Ramos, porque hoje celebramos o dia do fim da censura. Fim da censura está lá desde da época, né, de 1988, da Constituição. Então a gente celebra esse dia 3 de agosto, então um dia forte para a gente falar. A Rádio USP recebe hoje a doutora Maria Crestana, que é da Biblioteconomia, nome grande, extenso, da biblioteca. Ela é chefe técnica do Departamento Técnico do Sistema Integrado de Bibliotecas da USP. Também o professor Paulo Feldman, da Administração. Essa é a nossa prestação de serviço sobre orientação profissional. Miriam Ramos e eu, até amanhã, então, terça, com dois professores da USP, ou dois hoje, dois amanhã, então, dois professores da USP para orientar as carreiras, né? Parceria, então, com Rodrigo Monteiro, que é assessor, junto com a Juliana Costa. 93,7 São Paulo, www.radio.usp.br. Se você também quiser fazer perguntas, aproveite a partir de agora, facebook.com/USP Rádio SP. USP Rádio SP. Pode entrar lá, que a nossa equipe, com a Tirza Lima e a Mariane Santana, as publicitárias, estão recebendo quaisquer dúvidas que você tiver sobre biblioteconomia e também sobre administração e também sobre a Feira das Profissões, sobre tudo que vai acontecer, que a gente puder ajudar. Estamos aqui até 13h45. Boa tarde, Miriam Ramos. Boa tarde, Mari Sante, todos os nossos queridos ouvintes da Rádio USP, especialmente os convidados aqui, o assessor, que sem eles a gente também não conseguiria fazer esse programa, a Juliana Costa, e hoje aqui o Rodrigo Monteiro, e temos aqui também o bibliotecário Thiago Murakami, que vai falar pra gente sobre essa profissão. Vamos começar com a doutora Maria Crestana, biblioteconomia. O que é essa profissão que você é tão entusiasta, defendeu no seu mestrado, no seu doutorado, e que a gente pode alimentar outros jovens para abraçar também esta mesma profissão? Bom, antes de mais nada, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando da profissão. É de fato uma alegria, e aproveitando o gancho da palavra realização, eu considero que é uma profissão onde você pode de fato se realizar. Existe um mercado bem interessante, no Brasil é um curso de graduação, e depois você vai para uma área, para uma biblioteca de uma área específica, que pode ser na área de humanas, na área jurídica, empresas, bibliotecas de empresas ou até centros de documentação, não necessariamente bibliotecas. Ou seja, tem uma gama grande de lugares onde você pode atuar, desde que você cuide das informações. cuidar dessas informações, tratar informações e disponibilizar essa informação para o público. De uma maneira muito especial, eu gostaria de falar do Sistema de Bibliotecas da Universidade de São Paulo, do qual eu tenho muito orgulho, estou na universidade desde 88, e é um sistema já muito consolidado, bem importante. Nós temos 46 bibliotecas nas áreas de ciências humanas, ciências exatas e tecnologia e ciências biológicas, com uma equipe total de bibliotecários, técnicos de biblioteca e funcionários de nível básico, que soma mais de 800 pessoas. Então, é um sistema muito respeitado pela sua atuação. Os números desse sistema também são importantes. A gente teve em 2014 uma circulação de objetos, de documentos, com mais de 1,2 milhões de documentos, não só livros, artigos e tal. E muitas consultas aos acervos dessas bibliotecas, que são acervos representativos da ciência no Brasil e da cultura no Brasil. E a gente está falando de 1,5 milhões de consultas a esses acervos. Então, eu acho que isso dá para você imaginar como um profissional que se forma em biblioteconomia tem chances de se realizar na profissão. Eu estou falando especificamente do sistema de bibliotecas, mas existem outras, várias outras lugares de atuação desse bibliotecário. Interessante. A gente tem aqui também hoje o Tiago Murakami. Tiago, como que é a sua rotina enquanto bibliotecário aqui na Universidade de São Paulo? Eu trabalho basicamente no gerenciamento do catálogo da universidade. Então, a gente trabalha nas políticas e define todas as políticas que são da catalogação, da organização mesmo da informação no catálogo da universidade. E para conseguir que dá uma boa resposta para o usuário que consulte o acervo da universidade. Uhum. Um bibliotecário, ele basicamente o quê? Cadastra cada livro que chega? Conta um pouquinho assim para a gente. Atende as pessoas que vão pedir livros emprestados? A gente tem uma imagem muito vaga, né? Nem quando havia a internet, que a gente ia lá, precisava do bibliotecário para ver nas fichinhas, olhar. Nossa. Mas hoje vai muito mais além do que isso. Nossa, né? Eu ia ali naquela Mário de Andrade, eles pegavam aqueles livros enormes assim, entregavam pra gente, procuravam na estante. Hoje, nem sei, faz tempo que eu não vou lá. Precisava. Hoje já tem a parte eletrônica, internet. Como que é a rotina de um bibliotecário? Só pra gente estimular esses jovens que desconhecem, assim como a gente também, somos leigos, né? A biblioteconomia te permite uma gama de atuação muito bacana. Eu, por exemplo, já trabalhei em biblioteca jurídica, em biblioteca pública, em biblioteca infantil. Olha aí. E agora estou na biblioteca num catálogo, num sistema totalmente digital. A gente também tem as bibliotecas digitais da universidade, onde a gente disponibiliza a produção científica aqui para a sociedade. Então, o bibliotecário ele vai poder trabalhar em diversos lugares, assim, com diversos perfis, inclusive. Hoje, a nossa atuação é muito voltada para a questão do digital. Então, a gente disponibiliza o catálogo para acesso ao nosso acervo, que é físico, mas também tem bibliotecas digitais no sistema integrado de bibliotecas. Mas o bibliotecário, ele tem essa parte do sistema que nós gerenciamos, mas ele também atende ao usuário de graduação na ponta. Então, ele atende ao professor, doutor, que vai poder também ajudar. Ele vai atender ao público em geral, porque as bibliotecas são acessíveis à sociedade na universidade. Então, a gente atende a comunidade também. Quando você fala assim, disponibilizar um material digital, é um livro digital que a pessoa faz um empréstimo, ou ela solicita e ela lê no computador dela? Explica pra gente. O sistema integrado de bibliotecas, ele tem a biblioteca digital da produção intelectual. Então, nós disponibilizamos foi produzido pela universidade e é considerado produção científica e está disponível em acesso aberto nós criamos uma biblioteca digital que qualquer pessoa pode acessar e ter acesso à produção científica produzida na universidade. Qualquer pessoa, de dentro ou de fora da universidade? De dentro ou de fora. Inclusive, a gente tem acesso de outros países. É bastante acessada essa biblioteca digital. E o trabalho do bibliotecário é conseguir coletar, organizar isso tudo, criar uma forma que seja fácil para acesso e aí sim conseguir divulgar melhor essa produção que da universidade mesmo, sim. Que é o nosso... E o bibliotecário tem que ser, além de tudo, um bom administrador, né? Tem que aprender e saber administrar. E pegando esse gancho da administração, conversando com o professor Paulo Feldman, uma boa tarde, professor. Boa tarde. É um prazer recebê-lo aqui conosco. A administração, eu lembro que muitos, os pais, ou mesmo de maneira geral, professores, mestres, dizem, olha, você está na dúvida, não sabe exatamente o que fazer, vá fazer administração, porque engloba de tudo, tem tudo um pouco, é importante para aquelas pessoas que ainda, às vezes tem um jeito mais para ser engenheiro, para ser advogado, ou, enfim, recomendo muito a administração. Por que que normalmente é recomendado, em princípio, fazer administração para quem tem muitos talentos? Você colocou um ponto realmente muito importante. É uma profissão que tem estado sempre numa fase, numa situação muito boa em relação ao emprego. Os meus alunos, eu fico surpreso todo ano, porque em geral converso com eles no final do ano para saber como é que estão as coisas, né? E por pior que esteja a situação da economia, eles estão sempre muito bem colocados. Aliás, cada vez melhor. É impressionante. Eu estou aqui há 34 anos na USP e me surpreende, porque os cargos que estão sendo ocupados pelos alunos são cada vez mais altos e mais importantes, né? Eu acho que a razão para isso tem várias, mas o curso é um curso que dá uma visão geral muito boa. O nosso curso de administração, e os cursos no Brasil são todos muito parecidos, né? Não só o da FE, mas outros cursos importantes do Brasil na área de administração, como o da FGV, do INSPER, da PUC, Mackenzie, etc. São todos cursos com currículos muito parecidos e que dão, então, uma formação geral muito ampla para o aluno, um conhecimento geral importante, uma formação em economia que o ajudará bastante. Há hoje uma discussão intensa, inclusive aqui no Brasil, sobre esse aspecto da formação em economia que é dada aos administradores. Muita gente acha que deveria ser maior ainda, mas a verdade é que eles saem com uma formação em economia que também os ajuda bastante, e eles são treinados a dirigir uma empresa e acabam tomando conhecimento dos vários aspectos que envolve dirigir uma empresa. Então, os aspectos de mercado, os aspectos financeiros, os aspectos de recursos humanos, os aspectos de liderança, de operação, da produção. Todos esses temas são bastante discutidos e ensinados aos alunos. Existe também o fato de que eles não são procurados simplesmente quando eles se formam. Há uma demanda grande por estágio. Então, eles têm quase sempre a oportunidade de fazer bons estágios durante o curso. E isso dá um aprendizado muito grande da parte prática para eles. Os professores da FE, em geral, têm também um conhecimento prático muito bom, que é adquirido ou no próprio mercado, ou porque muitos são executivos, como eu, por exemplo, que fui executivo durante muitos anos, e também professor, eu fazia as duas coisas. Agora, de 5 anos para cá, sou só professor, mas trabalhei como executivo durante muitos anos. Mas, assim, tem professores que têm essa experiência que eu tenho, mas tem muitos professores que trabalham numa fundação que foi criada há 30 anos atrás, pelos professores da FEA, que é a FIA. A FIA é uma fundação que acaba sendo também uma empresa de consultoria, que presta serviço de consultoria para o mercado. Os professores da FEA, então, são consultores da FIA, e isso lhes dá uma vivência muito grande na vida prática das empresas. E esse conhecimento profissional que os professores adquirem nessas consultorias, eles transmitem aos alunos. Então, isso também enriquece muito a formação dos alunos. E o Brasil é um país que cresce sempre, estamos atravessando agora uma crise, mas o Brasil tem crescido bastante e empresas são criadas com frequência, o número de empresas criadas todo ano é enorme. Então, a demanda por administradores é uma demanda realmente muito crescente. É um número grande, né, de administradores na administração pública, né, formados aqui pela FEA, não? Sim, sim, porque a gente tem justamente uma formação que trata com muito cuidado dessa parte do setor público e do governo e da atividade das empresas estatais. Então, e temos professores também, alguns professores que têm uma experiência grande na área pública, né? Eu mesmo fui presidente da Eletropaulo, na época que a Eletropaulo era uma estatal, no governo Mário Covas, e fui também diretor do Banespa, e fui diretor também da Caixa, antiga Caixa Econômica do Estado de São Paulo. Então, também atuei muito no setor público e, assim como eu, vários dos meus colegas professores têm uma atuação muito expressiva no setor público e transmitem isso para os alunos. Temos professores que publicaram muitos livros sobre o setor público brasileiro. E então, o setor público sabe que o aluno da FEA é um aluno com grandes qualidades. Não só por isso, porque não é fácil entrar na FEA, né? É uma das faculdades mais disputadas aqui dentro da USP. E o que faz com que o aluno da FEA seja um aluno muito, muito bom. E o mercado inteiro sabe isso. O mercado privado e público, né? Então, por isso, talvez, também, que o aluno da FEA é tão demandado e sempre termina o curso com ótimos empregos. Entra valorizado e sai valorizado, né, professor? Sim. A gente vai ter um intervalinho aqui para fazer umas notícias e antes eu vou só dar uma informação aqui que o Rodrigo está me pedindo. É o seguinte, sobre as inscrições dessa nona feira de profissões da USP na capital. As inscrições de grupo são destinadas para as escolas e instituições com o intuito de controlar o volume de pessoas presentes na feira. É muita gente que vai, precisa ter um certo controle. Haverá também um atestado, olha que legal, um atestado de participação para todas as pessoas que se inscreveram e também um questionário de pesquisa. As inscrições individuais não são obrigatórias e são destinadas para pesquisa também da universidade e acesso ao atestado de participação que todos terão direito. A entrada é franca e terão várias atividades interativas que durante o programa a gente vai falando. Mário. Ok, 3:20 intervalo e já voltamos. USP FM. USP FM. Ligada no melhor do jornalismo. Justiça concede exame de paternidade sem custos. Obrigado, minha pessoa. Uma paciente conseguiu remédio gratuito para o câncer. Concurso público é obrigado a ter vagas para deficientes. Defensor Público, transformando a causa de uma pessoa em benefício para toda a sociedade. Acesse anadep.org.br e conheça melhor o nosso trabalho. A Rádio USP apresenta Minuto da Notícia. Ex-chefe da Casa Civil, José Dirceu, voltou a ser preso pela Polícia Federal. Agora na 17ª etapa da Operação Lava Jato. Ministério Público e Polícia Federal afirmaram que ele participou da instituição do esquema de corrupção na Petrobras. De acordo com o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, o ex-ministro José Dirceu repetiu o esquema do Mensalão. Ele teria sido instituidor e beneficiário do esquema da Petrobras, mesmo durante e após o julgamento do Mensalão. Santos Lima disse que o irmão do ex-ministro, Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, é quem ia até as empresas para pedir valores. Ele também foi preso nesta segunda-feira na cidade de Ribeirão Preto. O advogado de Dirceu, Roberto Podval, informou que primeiro vai entender as razões que levaram à prisão para depois se posicionar. Anteriormente, a defesa já tinha negado a participação do ex-ministro no esquema de corrupção investigado. Hoje teve reintegração de posse em um terreno perto do Rodoanel Leste. Foi nos limites de Guarulhos, Arujá e Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Cerca de 200 famílias tiveram que deixar a área. Por causa da reintegração, um trecho de 5 quilômetros do Rodoanel foi interditado e os acessos para a rodovia Presidente Dutra ficaram fechados. A CDHU, dona da área, diz que parte do terreno é área de preservação e que a invasão ocorreu em maio. Adiantou que em outra parte serão construídas moradias para famílias que já estão cadastradas. Alguns prédios da CDHU, em construção ao lado do terreno, foram invadidos por famílias que eram retiradas da ocupação pela polícia. 3 horas e 23 minutos. Mais informações às 4h20 no Minuto da Notícia. A Rádio USP apresentou Minuto da Notícia. Agora a Rádio USP tem um telefone exclusivo para atender você, ouvinte. Fale conosco de segunda a sexta-feira, do meio-dia às 7h30 da noite, através do telefone 0 operadora 11 3091 4425. Repetindo, 0 operadora 11 3091 4425. Suas dúvidas e sugestões serão muito bem-vindas. Toda quinta-feira às 9 da noite, aqui na USP FM, Agente 93. Tudo que há de novidade na música nacional e internacional. Agente 93. Regis Tadeu traz para você os grandes lançamentos. Não perca. Agente 93. USP FM. USP FM. Ligada no melhor do jornalismo. Horas e 24 minutos e a nossa discussão ferve aqui. Se você pudesse nos ver aqui pelo iptv.usp.br, quem sabe nos próximos, né, Miriam? Vamos dar essa. Ai, Jesus, essa dica lá, vamos saber lá. Como é que é, como é que funciona. A gente tá... É muita mídia hoje, né? Muita informação, às vezes essa coisa assim também, né? É o rádio, eu amo rádio. Aí o rádio, a TV, tudo inteirado, eu falo assim brincando. Mas é uma possibilidade também, né? É, uma boa convergência. Hoje a gente está recebendo, até amanhã então, você já está... Pode acompanhar, pode mandar aí as suas dúvidas. facebook.com/USP Rádio SP. Lembra, USP Rádio SP. Entra lá no Face, aproveite. Você que gosta de navegar, gosta das convergências, que está aí muito mais acostumado do que a gente, a geração Z, né? Mais do que a geração Y, a geração Z, que gosta de estar plugado na internet. Entra lá, USP Rádio SP, curta a nossa página. E se você tiver dúvidas sobre a área, sobre a carreira de biblioteconomia, ou sobre a carreira de administração, ou sobre o que vai ocorrer na Feira das Profissões, é só mandar para a gente aqui um recadinho, dizer como é que está e se você está gostando. Te gostaria também de mandar um abraço para a professora Maria Feldman, que é a nossa ouvinte, né, professor? Tá sempre... Hã? Marina. Marina, desculpa, professora Marina Feldman, que sempre ouve a Rádio USP, né? Muito, direto. Nosso ouvinte, obrigado por ouvir, tá sempre conosco, um grande abraço aqui de nós, da Rádio USP. Pois é, e a gente, durante essa feira, só pra gente lembrar, a 9ª edição da Feira de Profissões da USP, dia 6, que é na quinta, 7, sexta, sábado, dia 8, tem atividades interativas na feira, vale muito a pena chegar cedíssimo. Bem interessante, né? Porque vai ter Jardim da Física, giroscópio, olha que legal, giroscópio foi projetado para simular uma nave fora de alcance e os efeitos que teria sobre a tripulação. Gente, eu vou ter que ir nessa feira. Os nossos visitantes podem vivenciar essa experiência. Ah, Rodrigo, já tô lá. Direto com parada para almoço, olha só, e a sessão, só um participante? No caso aqui, parece que é público por sessão, um participante. Isso. Jardim da Física. Gente, uma bicicleta voadora. É já mesmo. Viu isso? Bicicleta, a bicicleta aérea revela... O Santos Dumont tentou, né? Na época dele lá. Pois é, agora acontece. Agora acontece. É uma bicicleta aérea, ela revela como é possível manter uma bicicleta suspensa em equilíbrio, estável, apenas por um fio de aço esticado. Eu não vou nesse. Direto comparada para almoço, também público um participante por vez. É. Bacana, hein? Acho que o professor Miquia tá no meio dessa história, viu? Tá treinando. Tem também o pessoal da meteorologia, que agora, né, ficou famoso essa coisa de ser o pessoal do tempo, né? Os jornalistas, muitos colegas da TV, para começar ali na bancada e tudo, começa sobre a meteorologia, né? Tendo aula sobre meteorologia. Então lá você, por exemplo, vai ter noção do que acontece aí no Museu de Meteorologia, uma explanação sobre o início do serviço de meteorologia na capital, da criação do IAG aqui, que é bem interessante você ir lá, curtir, conhecer como que é. Já aproveitei para ver as estrelas, ver as constelações, o pessoal é muito legal, tem sempre encontro aqui na Universidade de São Paulo, mas você pode ir lá na feira, porque o acervo vai ser composto por fotos, painéis, objetos, vai ter, olha lá, barômetro, barógrafos, termômetros, pluviômetros, que está trabalhando pouco o pluviômetro, viu? Ainda mais em agosto, está trabalhando pouco, você precisa saber por quê. Então, é bom a gente se inteirar de tudo isso, tem muita coisa legal. O horário será a cada 15 minutos, público por sessão, 30 participantes. Tem mais, né, Miriam? Olha, tem mais, a gente vai falar durante. Vamos, Rodrigo, falar durante. Eu tô achando que tem que ir uns 2 dias nessa feira, viu? Eu mesmo já acho que vou começar a pensar o que eu vou fazer aqui para conhecer e ter essa oportunidade. A gente tem aqui, então, hoje, os professores falando de biblioteconomia e de administração, e a professora, ela falou uma coisa muito importante, a prática, né? Diz que os alunos da FEA, o professor nos dizendo que os alunos da FEA já saem valorizados, entram valorizados, porque tem professores que trabalham em 1000 empresas e passam essa prática. Isso que eu quero perguntar para vocês, a prática é fundamental para qualquer profissão, não é? Não adianta ser um teórico, ler 50 mil livros e nunca ter praticado ou nunca ter começado, não é, professora? É, mais do que fundamental, ela é extremamente necessária para que você, na hora de priorizar trabalhar numa área ou em outra, se você tiver a oportunidade de estágio, como o professor Feldman falou, e os alunos da Universidade de São Paulo têm muita oportunidade de estágio, mesmo por conta da marca Universidade de São Paulo, isso vai fazer muita diferença na sua vida profissional. Não só por conta dos estágios, como por conta dos próprios professores que também têm uma vida profissional na prática. O professor Feldman falou dos professores da FEA, que são gestores de empresas públicas e privadas. Na área de biblioteconomia, isso também acontece, porque os professores, se não atuam mais, em algum momento já atuaram em bibliotecas, que é o locus de prática dessa profissão. Então, isso é muito importante. Professora, a parte remuneração, tem alguma ideia para a gente dar para o jovem que está ouvindo a rádio? Ele pode começar no estágio, estágio remunerado, a profissão começa pagando o que, mais ou menos, para um profissional? O estágio, agora, todo estágio é remunerado. Varia bastante essa remuneração, se ele trabalhar numa empresa, se ele trabalhar numa universidade, sem querer puxar a sardinha para o nosso lado, mas a remuneração do bibliotecário ou do técnico de biblioteca na Universidade de São Paulo, ela é considerada muito boa. Mas uma outra notícia boa é que existe um mercado bem interessante para o profissional bibliotecário. Existe demanda por esse profissional, o mercado ainda não está esgotado. Então, eu acho que isso é uma grande oportunidade. E é uma profissão também que privilegia e recomenda, na maior parte das vezes, a capacitação contínua. E isso é bem importante, porque você não sai da universidade, faz o curso de graduação, cai no mercado de trabalho e depois não procura mais por conhecimento ou por outras formações. Na área de biblioteconomia, o bibliotecário é sempre conclamado a continuar os seus estudos. Então, mesmo que não seja uma pós-graduação estrito senso, é bem recomendável que ele continue estudando. Isso é uma grande oportunidade. Isso é inclusive facilitado na maioria das vezes. 3:31. Agora, voltando à administração, estou dando uma olhada, professor, na grade, curricular aqui. É uma grade extremamente interessante, vasta, universal. E muita gente pensa que a administração está ligada a exatas, né? Da disciplina de exatas. É de humanas, né? E a grade é bastante interessante. Vamos falar sobre ela? Claro, claro. A CAPES, o Ministério da Educação, o CNPq, consideram a administração assim como economia na área de ciências sociais, né? Que é realmente uma colocação mais adequada mesmo do que colocar na área de exatas. E porque existe justamente uma necessidade muito grande de envolvimento social e com os fatores sociais por parte tanto do economista quanto do administrador, né? Então eu acho que é uma abordagem correta e é natural que assim seja. Mas realmente a grade, ela é uma grade muito interessante, ela envolve temas os mais diversos. Por exemplo, o administrador precisa ter um conhecimento de psicologia. Exato. É fundamental. Para ele trabalhar na área de recursos humanos, na área de recrutamento, ele precisa entender de psicologia. Mas ele precisa entender também uma parte de exatas importante. Então, estatística não pode ser deixada de levar em consideração, assim como a parte financeira também, né? O administrador precisa conhecer a parte de publicidade e de comunicação. Porque a empresa tem que comunicar, tem que divulgar seus produtos, né? O administrador tem que dialogar muito com engenheiros, então, e tem que conceber a forma de operação da empresa, a logística da empresa. Tudo isso tem muito a ver com engenharia de produção especialmente. Então o administrador interage muito com essas áreas também. Então realmente o administrador acaba tendo uma formação muito ampla, porque administrar uma empresa envolve aspectos muito, muito amplos, né? Então, por isso, o curso tem que ser dessa forma. E além de possibilitar administrar uma empresa, uma organização, a administração ajuda a administrar a própria vida? Ah, com certeza. Ajuda e muito, né? Eu acho até que esse é um problema muito sério que nós nos deparamos em geral, né? As pessoas muitas vezes não se dão conta de que tem que planejar a sua própria vida, o seu dia a dia e depois verificar se efetivamente conseguiu fazer aquilo que planejou ou não. Isso tem tudo a ver com a administração. Mas você sabe que você tocou num ponto importante que me faz colocar o seguinte: em alguns países, como a Itália principalmente, os conceitos de administração são dados no colegial. Então, o estudante de colegial na Itália, ele já sai com 17 anos de idade, ele sai do curso colegial sabendo os conceitos rudimentares de administração de empresas. E sabe o que tem que se fazer para criar uma empresa, como que ele vai controlar essa empresa, quais são os princípios de contabilidade mais importantes, como ele faz um estudo de mercado. Isso tem uma importância enorme, porque, veja, a Itália é considerada o país da microempresa. É o país onde mais existem pequenas e microempresas com sucesso, porque elas têm uma grande participação na economia italiana. Mas isso se deve muito a essa formação, que o jovem acaba saindo do colegial já com os conhecimentos. É uma coisa que, na minha opinião, deveria ser feita no Brasil também. Existem coisas tão importantes em administração que deveriam ser introduzidas no curso colegial. É um preparo, né, já para esse jovem, né? Eu vejo muitos jovens hoje que não tem a mínima noção de muita coisa. É a mesma coisa que você começar, vamos falar da economia, né? Ensinar o seu filho, 5, sei lá, 9 anos de idade, a começar a mexer com dinheiro. A guardar, comprar quando tiver o dinheiro. Aquelas noções básicas de jovens, né? Eu acho que isso é um preparo muito importante para uma pessoa levar a sua vida. E o senhor falou que, respondendo à pergunta do Mário, que isso é bacana porque você pode utilizar na sua própria vida. É. Uma vida sem planejamento, hein, Mário? Dá licença, né? O que acontece? Não, com certeza. De ponta cabeça, né? Mas tem uma outra questão importante ligada a esse fato, que é o seguinte: veja, na maior parte das profissões é muito comum que a pessoa acabe trabalhando como administrador. Por exemplo, o médico. é frequente que o médico vai ter que dirigir o hospital. Ou vai ter que dirigir, ou a sua própria clínica. Ele tem que tomar conta da sua clínica. Se ele não tiver conhecimentos básicos de administração, ele vai fracassar e o hospital poderá fracassar também, né? Então, agora, só agora, muito recentemente, que os hospitais estão se dando conta de que eles precisam contratar administradores. É, porque até então, quem dirigia os hospitais brasileiros, principalmente, eram os médicos. Isso gerava alguns problemas sérios, porque eles não têm a formação em administração. Então, veja, mas em todas as profissões, é comum que a pessoa acabe orientando a sua própria carreira para a administração. Então, é importante que ela tenha conhecimentos de administração. Né? Ou faça um pós-graduação, ou... Exato. E sobre isso, inclusive, a FEA tem uma disciplina optativa que é operação em saúde, né? Exatamente. É uma disciplina que tem uma demanda muito grande. O professor é colega meu, o nome dele é Marcelo Pedroso, que justamente é um profissional que tem uma experiência enorme na área de saúde, já trabalhou em diversos hospitais, laboratórios, e hoje ele é responsável por esse curso, que é um curso que tem uma demanda enorme. Mas por que a demanda é enorme? Porque os profissionais da área de saúde começaram a perceber que um dos grandes problemas da área de saúde no Brasil é a má gestão. As empresas são mal administradas. E por isso, então, há necessidade urgente de se promover uma renovação das pessoas que trabalham na área, médicos, enfermeiros, paramédicos, para que esse pessoal passe a entender mais de administração. E ainda só para a gente fechar essa questão, falando sobre pequenas e micro empresas, o Brasil também tem um número muito grande que movimenta a economia, são as pequenas, micro, pequenas empresas, né? E aqui a gente tem um número grande dessas empresas aqui espalhadas no país, mas com baixo valor agregado. Talvez, fazendo esse comparativo entre Itália, que tem já essas noções de administração desde o princípio, elas consigam ser empresas mais seguras ou empresas que vão mais adiante do que as nossas, que a gente, de certa forma, tem essa necessidade de empreender, de fazer, mas por essa falta de alguns elementos vitais na administração, a gente acaba se perdendo no meio do caminho ou acaba morrendo antes do tempo? Você tocou num ponto importantíssimo. Veja só, o Brasil tem uma taxa de mortalidade das pequenas empresas que é uma das mais altas do mundo. 75% da pequena empresa brasileira não completa o 5º aniversário. Morre antes de fazer 5 anos. E o Sebrae foi estudar por quê? O Sebrae é um órgão que lida com pequenas empresas. O Sebrae chegou à conclusão que mais da metade dos casos dessas empresas que faliram, fracassaram, desistiram, se deve à má gestão ou falta de conhecimento de gestão do seu proprietário. Então, a má gestão e a falta de conhecimento em gestão traz um impacto negativo muito grande no Brasil sobre as pequenas empresas, que poderiam ser muito mais importantes. Como você disse, o valor agregado é muito pequeno, e é mesmo. As pequenas empresas brasileiras, elas são 99% das empresas brasileiras, 99%, mas participam apenas de 24% do PIB. A Itália, que eu citei há pouco, também são 99% das empresas italianas, as pequenas e micros, mas participam de 65% do PIB italiano. Completamente diferente do Brasil. Então, a Alemanha também é um país que tem um setor de pequenas empresas muito forte. 60% do PIB alemão vem da pequena empresa. Então, realmente, no Brasil nós temos problemas sérios com a pequena empresa. Não é só má gestão. Tem uma série de outras coisas que acabam. Políticas públicas que não existem no Brasil, favorecendo a pequena empresa, também é uma das causas. Mas a gestão e a má gestão, especialmente, acabam atrapalhando muito a vida da pequena empresa brasileira. Já que a gente está falando aqui de duas profissões, do administrador e do bibliotecário, ter noção do processo administrativo, das questões de administração nas bibliotecas, e eu vou falar mais uma vez do sistema de bibliotecas da Universidade de São Paulo, é importantíssimo, porque quem está à frente das bibliotecas ou em cargos, mesmo que segundo escalão, que seja do staff da biblioteca, ele lida diariamente com o bom uso dos recursos públicos. Se você conseguir administrar bem isso, se você tiver em mente isso que o professor Feldman falou, que é o planejamento, porque a biblioteca tem que se planejar e administrar os recursos para quê? Para atender os seus usuários no que diz respeito à informação. É, e quando eu falo de usuários, eu estou falando de alunos, de pesquisadores, de professores e da comunidade, posto que a gente é uma universidade pública. É, isso faz muita diferença. Eu fiz uma especialização em administração hospitalar, que o senhor deu exemplo de hospital agora, e não raro eu me pego pondo em prática aquilo que eu ouvi em sala de aula. Então, não é porque nós temos aqui duas profissões, bibliotecário e administrador, que os profissionais não possam ser as duas coisas. Eu acho que a gente estaria unindo o útil ao agradável, se fosse possível. Exatamente. Esse é o melhor do mundo, né? Na verdade, tem muitas profissões que, como o professor falou, você acaba tendo, se a gente abrisse uma livraria, era importante a gente ter conhecimentos de administração também, porque a gente vai lidar com toda essa gama de conhecimentos que o administrador lida todo dia, né? É o melhor do mundo. E é preciso em ambas as profissões liderança, não? Sim. É, bom, essa é uma das questões mais importantes, né? Esse é um dos assuntos mais complexos, inclusive, porque muitas empresas fracassam por falta de liderança, não é? E o bom líder não é uma coisa tão fácil de ser encontrada e também não é fácil de treinar e formar um líder. É uma grande polêmica se o líder ele nasce assim ou se ele é formado. Né? É uma polêmica que eu não quero dar a minha opinião agora. Eu já ia pedir, pro... a gente estava aqui já. Não, eu acho que o líder pode ser formado, mas é muito difícil formar o líder, porque não é só conhecimento teórico. Vai ter que ter muita prática, vai ter que vivenciar muito situações de liderança e experimentar, e nada melhor para você aprender algo. Nada melhor do que você errar, né? Você tem que errar muitas vezes, porque aí sim você aprende a fazer aquilo correto. E o líder tem isso também. Ele tem que errar muito para ele ver onde é que ele errou. Agora, nós temos problemas seríssimos nesse aspecto no Brasil. Quer dizer, os nossos dirigentes deixo muito a desejar nesse quesito liderança. E isso quando comparados com outros países, né? Tem algumas pesquisas aí internacionais que comparam a gestão de empresas no mundo inteiro. E algo que normalmente é apontado em relação ao gestor brasileiro é que a liderança às vezes deixa a desejar. Por conta disso, a gente acaba não sendo muito, muito eficaz, muito eficiente nas nossas empresas, né? O brasileiro tem uma característica interessante, que é uma característica bem típica nossa, que é a de que o brasileiro não gosta de correr riscos. Somos um dos povos mais conservadores que existem. Isso são pesquisas internacionais que mostram. O brasileiro é muito conservador, ele não corre riscos. E por isso, em algumas áreas a gente fica muito atrasado, como por exemplo, a área de inovação. A área de inovação, para você ser inovador, você tem que arriscar. Se você não arriscar, a inovação não aparece. Você vai arriscar, vai errar algumas vezes, mas outras vai dar certo. O Brasil é um país que tem muito pouca inovação. Esse é um problema nosso, né? A nossa taxa de inovação é uma das mais baixas do mundo. Mas se deve a esse fato de que nós somos muito conservadores e os nossos líderes, especialmente, não se arriscam, não gostam de correr risco. Agora veja, isso é algo que pode ser ensinado. E a gente procura fazer com que os nossos alunos corram mais riscos. Mas isso também é uma coisa meio que está no DNA do brasileiro, né? O brasileiro, talvez por ter sofrido muito no passado com a inflação, e então ele ficou muito conservador. E isso acaba atrapalhando às vezes. Com a inflação, com censura e tudo mais, que hoje, como eu estava falando, hoje dia 13 de agosto, a gente celebra o fim da censura. Só que, ao mesmo tempo que a gente fala daquela censura lá atrás, estava até comentando com o Marcelo Bittencourt, ele estava falando, existem outros tipos de censura que a gente tem no dia a dia, né, que vão nos colocando, que são censuras principalmente econômicas, censuras de mercado, que são veladas e a gente nem percebe. Acontece muito isso, por exemplo, no mercado editorial, na tua carreira? Eu não diria, eu não usaria essa palavra censura, eu acho que seria carregar um pouco nas tintas. Mas a gente tem impeditivos, por exemplo, na formação de um acervo, por conta que, se você pensar num acervo impresso, você fica na mão de editores. A classe editorial é bastante, se eu tivesse que fazer comparação com um animal, eu diria que ela é um tubarão. E as bibliotecas da Universidade de São Paulo, elas querem só o que de melhor existe no mercado editorial. E aí eu estou falando de impresso e digital. A negociação com essa classe editorial, a negociação com os editores, talvez fosse um impeditivo, não estou falando de censura, um impeditivo para a gente ter todos aqueles produtos que a gente procura. Mas daí, para a gente falar mais uma vez das duas profissões que estão em volta dessa mesa, se você for um gestor de biblioteca ou um funcionário de biblioteca, um bibliotecário que tenha o poder de decisão, quanto mais preparado você for no seu planejamento, como disse o professor Feldman, você contorna esse impeditivo usando de uma maneira bem eficiente os recursos da universidade. E aí você acaba com isso. A gente não tem mais problemas de acesso à informação. Hoje em dia, a gente tem um problema quase que o contrário. Principalmente quem está trabalhando na universidade, que é, você tem muita informação e cabe ao bibliotecário, como um das principais profissões, de separar o joio do trigo em termos de informação. Porque em tempos de Google, quem melhor do que um bibliotecário que conheça muito bem a sua área para separar aquilo que é uma informação que está no Google, mas ela não pode ser considerada científica, de uma outra que tem o apoio, que é uma informação que faz ciência. Então, o nosso problema não é mais de censura ou de não acesso à informação. É o contrário, é um problema de muita informação e você ter que categorizar tudo isso para oferecer uma informação fidedigna e uma informação que tenha uma certa cientificidade. Olha, os professores vão ter que voltar. Tempos de Google já é uma pauta. Já é. Liderança, outra pauta. E inúmeras outras que a gente pudesse conversar com eles. O convite está feito, né? Para a doutora Maria Crestana, da Biblioteconomia. Ela é chefe técnica do Departamento Técnico do Sistema Integrado de Bibliotecas da USP. Um prazer enorme recebê-la aqui. Também convidadíssimo para voltar, Thiago Murakami, bibliotecário aqui da nossa Universidade de São Paulo, e o professor Paulo Feldman, administrador, professor aqui da administração, da FEA, e para falar mais sobre a Universidade de São Paulo para os nossos ouvintes, hein, Mário? Sim, e só para a gente fechar, tem mais coisa lá, viu, para fazer. Além de você ficar por dentro de tudo isso que a gente conversou aqui, muito mais, pois vai começar às 9, vai até às 5 da tarde. Tem muitas atrações para você levar toda a criançada, o pessoal que está aí com seus 11, 12 anos, não pensa não que eles estão ali querendo brincar disso, daquilo, outro, piano, não. Eles querem já saber do que vão ser quando crescer. Então, é interessante você também levá-los lá para eles se integrarem à natureza, vai ter trilha dos ecossistemas, muito legal, porque lá vocês vão se identificar com espécies exóticas e nativas da Mata Atlântica. Tem essa, a gente teve aí a lua azul, né, nessa sexta-feira, né, agora do dia 31 de julho, e foi bem bonita para quem pôde ver aqui da cidade universitária, estava bem bonito mesmo. Imagina você tendo todos os artefatos aí para poder conferir e conhecer melhor o nosso planeta. Tem planetário, tem trilha do lago, oficina de solo, né, Miriam? Olha, tem laboratório de microscopia, você observa pelo microscópio, né? É possível você visualizar micro-organismos, olha que legal, Mário. E vai fazer parte do cotidiano de alguma carreira, né? No caso aqui da microbiologia, quem estiver entrando aí nessa profissão, laboratório, né? 20 participantes para participar nessa dinâmica. A Feira de Profissões da USP, você encontra também vestibular, informações sobre o vestibular, cursos de graduação, mercado de trabalho, programas de apoio à permanência estudantil, a gente falou sobre isso aqui, moradia, alimentação, também o programa de avaliação seriada da USP, como funciona o mecanismo de pontuação acrescida, muita coisa interessante, isenção e redução de taxa do vestibular, para este ano pode ser solicitada no stand da SAS barra FUVEST. SAS barra FUVEST, você tem todas as informações e isenção também para redução da taxa do vestibular. Tudo gratuito para você, nona edição da Feira de Profissões da USP, 6, 7 e 8 de agosto, esta semana, e conosco até amanhã, mais dois convidados para você. Então, Parque Cientec, Parque da Ciência e Tecnologia da USP, Miguel Stefano 4200. O site é o prcel.usp.br/USP Profissões. Não perca. Isso aí, até amanhã. Grande obrigado abraço. Pela audiência, mais uma vez, um grande abraço. Continue conosco na sua USP FM, programação brasileira de qualidade e de conteúdo. USP FM, ligada no melhor do jornalismo.